Júnior Vital. Oficial de Macapá. Oficial de Macapá. Eu vacilei quando deixei você por outro. Eu sei que errei. Não aguentei. Quero provar teu jeito de Oficial de Macapá.